Tem outro pilar que é a Câmara Municipal é um parceiro fundamental da iniciativa privada. A Câmara Municipal não é o protagonista principal em relação à captação de empresas. É um parceiro nessa iniciativa empresarial e devemos ser reunindo um conjunto de condições.